Beleza, reportaram através baixo da torre, Olimpo 01. POB? Haveria, sim. Da colada 10 com primeira curva esquerda, mantém a mesma saída. Controle 1208. Acionamento é com a torre, 1895, POB. Quente. Zero no condições de curva esquerda para base curta da 1-0. Afirmativo, ainda está no meio da pista, após cruzar a pista, condições de girar base curta. Gente, então base curta pela esquerda. Reporta na final o Olympus 01. Reportará na final o Olympus 01. Precisa das vidas. No final tem baixado o trabalho. Autorizado, toque arremetida, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 9, 9. Autorizado, toque arremetida, pista no 0, vento 0, 1. É 3258, confere o final do procedimento, tá me tudo. Entre 18,95. Tocou e arremeteu ao 50, curva esquerda, reporta através norte da torre. Curva na esquerda, reportará através norte da torre, Olympus 01. Paulo Romeu, Kilo Papa Mike, curva direita na proa 350, limitado pelo localizador, desça para 2.000 pés, aguarde o último retorno para o localizador. 350, limite localizador, descendo para 2.000. Salvador, boa noite, voo 1096. 1096, boa noite, chegada Mari, desça para 050, ajuste 1096. Voo 1096. Voo 1096, chegada Mari, desça para o 050, ajuste 1096. 0050, corrida 6, voo 1096. Tiro Papa Máquina, pro 350, limitado pelo localizador, descendo para 2000. Olimpo 01 no Perna do Vento, 1500. Papa Romeu, Kilo Papa Mike, para o localizador, rua direita para o 070, responsabilizado. Rua direita 070, para o localizador, reposta responsabilizado. É zero, reportará interceptando do vento, Olimpo 01. TAN 3258 no solo 54, direita 121, decimal 1. Tudo 1, tá 3258. Controle o quilo Papa Mike estabilizado. Papa Mike, complete final de procedimento, retorno 8.95. Apostará o procedimento, semana 2.185, grato. 58, lembrou a pista. 3258, Alfa de Leite, portão 02. Alfa de Leite, 02, 3258. 360 à direita, Olimpo 01. 360 direito, Olimpo 01. Torre Salvador, Quilo Papa Mike. Prossiga. Quilo Papa Mike estabilizado, intenciona remetida na DEA. Gente, Quilo Papa Mike reporta na DEA. Reportará na DEA, Quilo Papa Mike. Papa Mike na escuta? Olympus 01 no perna do vento, visual com tráfego nacional. Gente, mantenha a perna do vento, Olympus 01. Mantenendo o vento, Olympus 01. Papa Mike na escuta? Na sua escuta. Confirme quantos procedimentos ainda irá realizar. A intenção, se possível, é realizar mais um procedimento. Gente. Quilo Papa Mike arremetendo. Change, quilo Papa Mike, suba para 2000 pés, curvando à direita, livrando o eixo da 1-0. Ascendendo para 2000 pés e curvando à direita, livrando o eixo. 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final do procedimento e ele é executado a pista no 0, repasse estabilizado. Certo, pode voar duna, devido a uma fé? Autorizado, direto duno, reporte estabilizado, gol no 096. 7, direto duno, 2000 pés, vai reportar estabilizado, gol no 096. Famai, controle 1208. 1208, grato. Zero 01, autorizado, girar base, reporta curta final da 10. Autorizado, base, reportará curta final 10, Olimpo 01. Controle, quilo Papa Mike. Ah, meu quilo Papa Mike, suba para 2500 pés, mantendo inicialmente a proa. Mantendo a proa de 160, ascendendo para 2500. No 096, confirme. A proa do desvio é 055? Afirmo, agora 096, 055. Controle o quilo Papa Mike nivelado a 2500 na proa 160. Papa Mike. Da pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, toque remetido, pista 10, limpo 01. Da direita, a proa 250, mantenha essa proa inicialmente por 9 milhas. 250, boa inicialmente por 9 milhas. Papa Romeu, Kilo Papa Mike, curva direita na proa 280, mantém inicialmente por 10 milhas. 280 inicialmente por 10 milhas. Estabilizado, Gol 9096. Gol 9096, complete final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1895, até já. Limpo 01, no Tocoia, remeteu a 02, curva à esquerda, reporta através norte da torre. Curva na esquerda, reportará através norte da torre, limpo 01. Salvador, Gol 1096, uma milha do marcador externo. 1096 já baixou e travou? Afirmo. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 8 nós. Sempre pouso, ou Gol 1096. Olimpus 01 no perna do vento, 1500 pés. Mantenha a perna do vento, reporta visual com tráfego na final da 1-0. Mantendo a perna do vento, está visual com tráfego na final. Olimpus 01. Gente, aguarda para girar base o Olimpus 01. Aguardando base, Olimpus 01. Né? Firmando 3662. Firma aqui, boa noite. Boa noite, a sua identificação via Mari, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. A 2000 pés, via Mari, ajuste no 0 no 6. Autoriza a base para o Olimpus 01. Afirmo como número 2, reporta curta final da 1-0, Olimpus 01. Como número 2, girando base, Olimpus 01. Autorizado. O Papa Mike, curva direita pro 010, limite localizador. 010, limite localizador. Quero Papa Mike. Uno 096 no solo 07, direito no 21, décima 1. Direita 211, boa. Boa. Autorizado. Salvador? 096, Alfa Gillette, meia dúzia. Alfa Juliette, minha dúzia, o Gol 1096, já. E o Papa Mike para o localizador direita 070. Direita 070 para o localizador. Autorizado para que a medida pista 10. Controle o Kilo Papa Mike estabilizado. Kilo Papa Mike chama a torre 1895. Chama a torre 7895, grato. Torre Salvador, o Kilo Papa Mike. Prossiga, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike estabilizado, e a intenção é na DARMT para pouso na cabeceira 17. Gente, Kilo Papa Mike reporta na DA. Reportará na DA, Kilo Papa Mike. Do vento 1500 pés. O 01 no curva à direita, reporta interceptando perna do vento. Curva à direita, reportará interceptando perna do vento, limpo 01. Boa noite, gol 1973, autorização Galhão. 1973, pronto, cópia Galhão. Prossiga. Autorizado Galhão, 360 para novembro 857, decola da 10, curva direita, da Elmo, Leda, Irume, controle 1208, aciona 5452. Autorizado Galhão 360, FM 987, decolando 0, curva direita, saída da El Lindo Irume, controle 1208, frente fone 452, voo 1973. Correto, chama a puxa, 1973. Demora. Comandante 3662, pequeno desvio à direita, sua 0800. Entendi. Tranquilo, Papa Mike, para arremetida e pouso na cabeceira 1-7. Torre, o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, ciente, curva à direita, de imediato livrando o eixo da 1-0. Aguarda instruções. A torre autoriza livrar pela esquerda para a pista 1-7? Negativo. Ok, curva à direita, aguardando as instruções. O Kilo Papa Mike chama no travesso da torre. Chamará no travesso da torre, o Kilo Papa Mike. A perna do vento, 1500 pés. Olhei para 01 no condições de base curta para toque arremetida. Afirmativo, base curta para toque arremetido, Olimpo 01. Cliente autorizado, base curta, reporta na curta final, Olimpo 01. Adorar curta final, Olimpo 01. Kilo Papa Mike no travesso. O Kilo Papa Mike reporta farol de Tatuã. Reportará farol de Tatuã. Papa Mike, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Manterá a vertical de Itapuã, aguardando instruções, pelo Papa Mike. Final, rebaixado travado, Olimpo 01. Gente, Olimpo 01, autorizado toque arremetida, pista no 0, vento no 30 graus, 99. Autorizado toque arremetida, pista no 0, Olimpo 01. Kilo Papa Mike, autorizado cruzamento da final da 1-0, circuito pela direita da 1-7, reporta na final da 1-7, Kilo Papa Mike. Autorizado cruzamento da final 1-0 com circuito à direita, final 1-7, Kilo Papa Mike. Papa Mike, mantenha 1-4-0, chegada bom, se aguarde para a descida. Papa Mike, copiou. Quero Papa Mike, livrou o eixo da 1-0. Gente, o Papa Mike avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 99. Autorizado pouso, pista 1-7, Kilo Papa Mike. Olimpo 01, Tocoi arremeteu aos 1-7, curva à esquerda, reporta através norte da torre. Curvando à esquerda, reportar atrás, norte da torre, Olimpo 01. Boa noite, Lázaro 2795. 2795, via Bonf, desce para 2000, ajuste no 0 no meio. 190 ou no meia? 190 ou no meia, deixa 2000. Índia Papa Mike, Guardião 08. Autorizado via Bonf para 2000 pés, 1016. Vento 950 graus, 89. 5. 895, obrigado, até já. Olimpo 01 no curva à direita, reporta reinterceptando final da 17. Curva à direita, reportará interceptando do vento, Olimpo 01. Salvador, boa noite, TAN 3662. TAN 3662, boa noite, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. 662, uma milha, duas milhas ainda, assim, de serra, baixada, travada. Gente. Estilo Papa Mike, ao estacionar a frequência livre, boa noite. Via Bonf para 2.3, 1.0 no meio. Papa Mike, stand-by no transponder, por gentileza. ...3662, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 89. 3662, confirma que tá chovendo no aeródromo? Negativo. Falou, obrigado. Olimpo 01, reinterceptando a perna do vento, visual com tráfego na final. Gente, mantém a perna do vento. Olimpo 01. Antena do vento, 1500 pés. Olimpo 01. Autoriza a base para o Olimpo 01. Afirmo, reporta na final, Olimpo 01. Curvando base, reporta na final, Olimpo 01. 3662 no solo aos 21, direito no 21, décima 1. 211, obrigado. Seja. Solo está 3662. 3662, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Será 9973, autorizado com PIS 360, Perdulu 21, decola da 10, primeira curva direita, saída arbórea, Lefa, 120, décima 8, aciona 5455. Foi uma saída? Correto, chama puxa. Para a puxa, acionamento 24, voo 1973. 1973, gate 04. Está totalmente pronto com o operador de finger? Afirmativo, já está pronto. Gente, negativa a autorização. Coordenando com a equipe de solo, assim que o Airbus até parquear no 03, ele já está no ataque do Alfa. Autorizado, chama ataque. Gente, após o Airbus, está autorizado o voo 1973. O 9973, parte 3, autorizado. Chama ataque. Está compatível, mantenha a proa do VR Salvador e aguarde vetores para o final ILS. Uma papativa copiou? Mantenha a proa do VOR e aguarde vetores para o ILS. Gente, na proa do VOR, informe para a modificação. No Tocoi arremeteu aos 25, curva esquerda, reporta através norte da torre. Curva na esquerda, reportando através norte da torre, informa que vai arremeter no ar e depois é pouso final. Gente. Então, 50 na mar, 23, mas como pequeno desvio à esquerda, já vai para o armário. Gente, mantenha a proa de mar para o seu controle. Ok. E a proa de mar quando possível para o sequenciamento. Gente, vai para o armário, então, prefeito. Salvador, por que tinha posto no 1-9-10-1-1-0? A Portugal 0-1-9-10 mantém level 080, vai a Bonf Alive. Sendo arremetida. Autorizado base final, reportar nacional, iniciando arremetido Olympus 01. Azul 2795, Duna, desça 2000 pés sem restrições, reporte localizador. Duna, 2000 pés sem restrições, reportando de morte. Azul 2795. Azul 2795. Lagoa, ando aguardando a outra. Siga. Agora a nave é nossa retaguarda, que está treinando a dois, que eu aqui, mas não é lugar. Relativo, está na flor do VOE. Controle Salvador, muito boa noite, Gonon 68, informação Vitor. 868, ação de identificação via Mari, desce para 060, reduza para 250. 060, reduza para 250, nós, Gonon 68. Salvador, boa noite, Altan 3858, informação Victor. 350 a Fortaleza. 3858 Fortaleza, 370 autorizado, autorizou o 119, decola da pista 17, primeira curva esquerda, Momo, transição Froti, 1208, aciona 5461. Pista 10, saída Momo, transição Froti. Ok, autorizado por Bahia, 330, transolou no 9, Bangua, Bucu, Fortaleza. Bola da 10 na Momo, Froti, com curva esquerda, 208 controle, 5461, transponda, 3854. 3854, planejamento correto, chama puxa. Até a saída do pátio 3, 09973. Firmo. Tempo 01, no curva na esquerda, reportando, terra do vento. Zero no condições de base curta para pouso final na 10. 73 com 174 a bordo, 3:40, alterna com 15. Autorizar táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, Senegal 107. Via Índia, pode esperar 1895, 17 com 197. Só 3305 após Mari, voa Duna, desce para 2000, ajuste no 0 no meio. Sim, 3305 após Mari, Duna, desce para 2000, 3305. Olimpo 01, no final, tem baixado travado. Olimpo 01, ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado pouso, pressão zero, 01. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 973. Azul 2, 2795, chame a torre 1895. 2795, vai chamar. Boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, é o Azul 2795. Boa noite, Azul 2795, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue aguardando pista livre, Azul 2795. Limpo 01 no solo 34, direita, Foxtrot, prossegue via Alfa, reporta no ponto de espera da Delta. Então, Lima, Papaquilo, propõe modificação. Papaquilo modificado, desce para 1500, ajuste no 0 no 6, abaixo de transferência. 1500 no 0 no 6, Lima, Papaquilo. 3305, vou ir na proa 055 para o localizador. 7 proa 55 para o lockdown, 3305. Show, Portugal. Para Portugal, 019, Rida Vector for Space, turn right, heading 230, stand and maintain level 050. Right. Limite de radio 280 do Salvador Vila. Parada guarda 08. Possível. Três acreditando, presença. Autorizado. Do 1-0-8, bravo. 1-1-1-6-8, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 360. Limite será radial 280 de Salvador. Uno 168, vetoração para o sequenciamento, esquerda para o 360. Esquerda para o 360, gol 1-1-1-6-8. Afirmativo, nesta proa, desce mantém o nível 060, limitado a radial 280 de Salvador. Sente esquerda 360, limitado a 280 de Salvador, gol 1-1-6-8. Bom dia, boa noite, papai, Romero, Romeu Charlie Bravo, via Mari, desce para 2 mil pés, ajustado no 0 no 6. Via Mari, 2000 no 0 no 6, Romeu Charlie Bravo. Passa para aqui, chame a torre, 1-1-8-9-5. Tá por aí, aí, tá para aqui, da rodatória. Torre, 1-1-8-9-5. E eu? 1-7. Torre, Papacango, Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, reporta final da 1-7. Caraca, gol 1973, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0. Final 1-7, baixar travado, Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-4, 0 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso 1-7, Lima, Papaquilo. Thank you. Sete, autorizado para 4.000 pés. Ajuste 10, 16. Desce a 4.000, 1168. Aero Portugal 019, descend 3,000 feet. Turn left, heading 210. Descending 3,000 feet. Left, heading 210, Portugal 019. Then 1016. Mais 3 milhas, eu preciso curvar à direita, 1168, devido a informações. Gente, irá curvar à direita, porém, vamos verificar a possibilidade de prosseguir para o ILS. Sem problema, se quiser vetorar depois, não tem problema, tá? Não posso seguir reto. Pode curvar à direita. Ok, gente, desvotear o mínimo possível. Gol 1973, livre decolagem pista 10, vento 140 graus, 109. Boa noite, Zeral 9973, mantenha a ponto de espera. Seu Papa Mike, curve à esquerda para a 1970. Esquerda, 1970, de Papa Mike. Número 68, tem condições de passar a radial 280 nessa pro? Afirmativo. Gente. 6305, chama a torre 11895. 1895, bom trabalho. 1973, decolado 140, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3305, no ILS. Boa noite, TAM 3305, já baixou e travou? Afirmativo. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 8 nós. Livre pouso, TAM 3305. Controle, boa noite, eu vou no 973, da Elden Room, cruza 1900. Boa noite, contato radar, sobe 360 via. 360 via, o 973. Vou no 168, curva direita para o 090. Direita 090, vou no 168. Portugal 019, clear de 100 to 1000. 2000, 01. 1168, desça para 3000 pés. 3000, 1168. Portugal 019 to localize course, turn left, heading 150 and reduce 170. Left heading 150, reduce 170 knots, approach 019. Passa pela localização guardada, garoto. Garoto, chama a torre 11895. 195, garoto. Salvador, boa noite, é Guardião 08, é certo pelo localizador. Tem o número 08 para o localizador, direita para o 150. Boa noite, Guardião 08, confirma intenções. Poderia confirmar as condições no campo, pode ser leve? Não entendi. Poderia confirmar as condições no campo? Visual, campo seco, vento no 30 graus, 8 nós. Gente, prosseguiremos para 1-7. Informaremos para o cancelamento. Gente, reporta para o cancelamento em Guardião 08. Gente, 08. Então, 3305 no solo, 43, direito no 21, decimal 1. O 1968 reduza para 170. Reduzindo, o 1968. 1211, obrigado. Federal 9973, alinhar e manter, cabeceira no zero. Cancelamento, guardião 08. Cancelado a 44, curva à esquerda, circuito pela direita da 17, reporta na final, guardião 08. Reporta na final, 17, o guardião 08. Charlie Portugal, 019, established, localized, runway 10. É Portugal 019, call tower 11895. 11895, Alfa Juliette 050. 150, vai seguir um Airbus 330. Direito 150, 168. Eita, tio. Approach, airport, call 019. Federal 9973, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 89. Final, guardião 08. Livre pouso, pista 7, vento 140 graus, 99, guardião 08. Livre pouso, 08. 1973, voe da GEL. Ok, da presente da GEL, obrigado. Meu Charlie Bravo, reduza para 180 mais. Autorizado LS, ajuste no zero no meio. 0096, autorizado ILS, vai reduzir para 189, o Roberto Charlie Bravo. 09. Clear flight, runway 10, Portugal, 09. Índia Papa Mike, no corrige, Guardião 08, no solo 46, autorizado backtrack, taxi até o Graia, reporta Librano. 360, via Arbor. 360, via Arbor, Federal 9973.